aqui hoje para conhecer o secretariado, para conhecer todos os secretariados, para entender o que está acontecendo e ter um panorama geral de tudo. Ah, então tá bom. Eu também da equipe da Unisol. E a gente vai dar 3 palmas para cada pessoa que se apresenta. Acordar. Eu sou a Gisele, sou do Centro Maturino do Projeto Talento Aberto e da Rede Oeste. Então, nós estamos aqui apresentando os resultados das comissões e tirando algumas dúvidas, né? E as propostas de encaminhamento. Então, na Comissão de Política Pública, tem uma discussão que é, e já quando a outra comissão se apresentar, a gente vai juntar